fica só de olho nos faladores que não dizem nada. Cara, dá um tempo, já cansei de dar risada. Mosquito não entra em boca fechada. Pense três vezes antes de falar coisa errada. Cabeça pensante em planos mirabolantes. Amantes, diamantes, quem é que me garante? O que vem fácil, volta fácil num instante. Mas com intensidade e a velocidade de um bumerangue, não se zangue. Fique tranqui, não fique puto, só porque eu sempre dou uns dois nesse bagulho. Se vejo distorção dos fatos, não fico mudo. Sou assim mesmo, preto, maloqueiro com orgulho. Mestre dos vagabundo nato, coco chapado, 100% envolvido nessa cena. Eu tô de fato lesado pelo bom som, feito porque tenho dom. Demorou, dá um rolê pela cidade de neon. Vários malucos por aí sem fazer porra nenhuma. De dia, à tarde, à noite, na madruga. Quero extravasar, o destino é Rua Augusta. Nessas horas só quem me entende são as putas. Espelunca, altas horas, trilha sonora de quinta categoria. Vixe, tô saindo fora. Olho pro passado, pro presente, pro futuro. E tudo vai ser bem pior se não ouvirem meu discurso. Não dá mais pra ficar parado. Quem não se adianta, então espera aí sentado. Outro atentado, sempre revolucionário. Jimmy Love é um novo nome no dicionário. Não dá mais pra ficar parado. Quem não se adianta, então espera aí sentado. Outro atentado, sempre revolucionário. Jimmy Love é um novo nome no dicionário. Mudança de fase, o próximo estágio é grave. Não vai pagar Roberto Baggio, grazie. Faço estrago, mas não cometo gafes. Seja na festa de bacana ou no churras em cima da laje. Microfone na mão, já vou rimar. Liga as MK, chama as lindas que o show vai começar. Só quem é entende a viagem. Toca a base, se alguém tiver coragem, pode se soltar sem medo, sem constrangimento. Meu estilo é versátil, em todos represento. Faço logo, não tento, aperfeiçoo o meu talento. Essa é a fonte de onde vem o meu sustento. Muito prazer, é assim mesmo que me apresento. Se for mulher cheirosa, caio dentro. Ó o neguinho fazendo din-din, tim-tim. No camarim a globeleza do plim-plim. Pugilista da rima, cientista alquimista. O cara pesquisa a notícia como jornalista. Às vezes fictícia ou realista ou esquisita. Tá tipo a torre de Pisa. Gosto de algo ilícito, sexo explícito. Não sou promíscuo, mas tenho o meu lado místico. Artístico, terrorista lírico, satírico. Sente o drama, abalo sísmico. Família, sete velas, ganja, clube, som de bota. Já cansei de esmola, agora o negócio é em dólar. Sacana cola pela fama, pela grana e pela dama. Que tá deitada pelada na minha cama. Quem desanda na banca vai pagar o que for justo. Tudo na vida tem seu custo, do lixo ao luxo. Olho pro passado, pro presente, pro futuro. E tudo vai ser bem pior se não ouvirem meu discurso. Não dá mais pra ficar parado. Quem não se adianta, então espera aí sentado. Outro atentado, sempre revolucionário. Jimmy Love é um novo nome no dicionário. Não dá mais pra ficar parado. Quem não se adianta, então espera aí sentado. Outro atentado, sempre revolucionário. Jimmy Love é um novo nome no dicionário. A produção da cannabis foi elaborada primeiramente nos Estados Unidos, sendo exportada em seguida para o resto do mundo. Opa, ê, maluco! E aí, beleza? Meu bom? E aí, Elião? Entra aí. E aí, então? Cadê o Simon, mano? Simon, daqui a pouco ele deve estar chegando aí, porque eu falei com ele, a gente vai ensaiar, né? Então, Jimmy, e aí? Trabalhando muito nesse computer? Puta, cara, chapei aí. A madrugada inteirinha fazendo a base, acho que ficou da hora, cara. Sério? Ô, demorou. Coloca aí pra nós ouvir. Demorou, demorou. Pera aí. Só se for agora. Caralho. Porra, nossa, bem louco, hein? Legal? Só dá pesada essa base, aí. Aí, põe no começo, Jimmy.